É, isso mesmo. O que eu tenho que falar pra você, Pé, a gente precisava renovar nossas... Sim, mano, lógico, porque, tipo, mano, é da hora nós estar fazendo esses bagulho novo, mano, mas também os clássicos que nós faz tem que estar, tá ligado? Mano, a gente tem que continuar fazendo o bagulho, mano, clássico. É muito louco, não sabe? Tem como fugir da raiz. Ei, Leo, sim, fala, o bagulho mano, a gente tem que fazer tá umas bandas com sample, tá ligado? Não, bro, eu vou aí, eu vou aí. Aquele maluco lá do chão, de novo, mano. E aí? O rolê é foda, hein? Sai fora, Léo. Agora nós tá no hype. Agora tá nas drip, nas glow, no salse. Que, mano? Essa porra de boom bap não vira mais, mano. Boom bap 2021 não vira mais. Ah, tio. Morreu. Não. Boom bap morreu. Pô, sem maldade. Morreu, mano? Não, Léo, vamos sair fora, mano.